uma versão exclusiva. Produzida pelo DJ Clever Mix. Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi agora, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Vem, dança comigo, vai ver que eu te esculacho. Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate. Nem de segunda a sexta-feira adianta treinar. Cê pode vir, mas vem agora. Me enrola, rebola, na hora de ir embora cê chora. Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi linda. Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi linda. Da Pedrinho. Mais uma versão exclusiva. Esse sim faz a festa. Só da Pedrinho, que hoje tem campeonato. Vem dança comigo, vai ver que eu te esculacho. Só da Pedrinho, que hoje tem campeonato. Vem dança comigo, vai ver que eu te esculacho. Dom, dom, digiridom, dom, dom, dom, digiridom. Dom, digiridom, dom, dom, dom, digiridom. Dom, digiridom, dom, dom, dom, digiridom. Digi-di-dum, dum-dum-dum, digi-digi. Não sei mais pra onde ir, já que